Nesta segunda-feira, iniciam-se os serviços de limpeza e coleta de lixo no litoral paranaense. O trabalho será desenvolvido pelo Instituto das Águas do Paraná, do Governo do Estado. O objetivo dos serviços que serão prestados, através da Operação Verão, é beneficiar os veranistas que frequentam as praias do litoral durante as férias e comemorações festivas de final de ano. Devido ao fluxo de turistas nesta época, o volume de lixo é aumentado. 550 pessoas irão desenvolver os trabalhos de coleta de lixo e limpeza. 31 caminhões compactadores para coleta convencional, 6 caminhões baú para coleta de material reciclável e 14 caminhões caçambas também foram disponibilizados para a realização das atividades. Será realizada também a instalação de 1.200 lixeiras. Marjorie Colombari para a CBN Foz.